Águia Blindado. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem morte. O águia pousou no esquento. Pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Não, viado, é que não tô conseguindo. DJ, Chris Knight, ele é cruel. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Toma. Desbloqueei a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Nossa, amigo DJ Glaucio, já por ali. Abraço pra você com todo carinho. Tá sendo CD, Glaucio. Você é considerada parceira. Valeu, minha DJ. Toma. Esquenta. Bora. O Alex Pitbull, você também, garoto. Porra. Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Não chama as amigas, só ela dá conta. Pra três ela aceita. Alô, Sandrinha, você também, garota. Pablinho, alô, Mamute. Eu e tu. Eu e tu. Nós bota nela. O DJ Gil é caçador de perereca. Sapeca. Divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela, então. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou é o predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Nosso amigo Rock Light também já tá por ali pra Jojo do Whisky. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou é o predador de perereca. Sapeca, pepeca. Valeu, equipe Trica do Campinho. Nosso amigo Sombra. Vem o Maurício, meu irmão. Eu, tu, bora. Vem pro show do Águia. Eu. Me ama, meu amor. Só discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você, Alex. Alex não pegou a fuga hoje, Alex? Não, né? Lógico que não, meu irmão. Aí de ti que pega a fuga, tu vai pegar só na cara, garoto. Meu irmão, pelo amor de Deus. Desgraçado. Bora, Alexei. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Partiu uma onde é o Mandela. Toma! Alô, Jejinho, DJ Gleison, DJ Arthur, da produção de Marte. Um abraço pra você, galera do Nova Dimensão. Pra Dani! Alô, Dani Melo! Retorna tudo, garoto! Alô, esquenta! O Águia chegou! Explode tudo no esquenta! Everybody's going to the party, have a real good time. dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Um, dois, três, vai! O Alô Bias, você também, o nosso amigo Salazar. E o Barão tá na área, pode crer. E agora? Hoje a mulher não paga no esquenta. Bora, bora, bora, bora, bora. Uma nosso amigo Dodô, Lucas Chabate, também nosso amigo Júnior Araújo, também nosso amigo Alan Patrick, Daniel Silva. Água já, Cris. Eu sou o Gil, tempo da gangue, meu irmão. Nosso amigo Rio também já por aqui. Abraço a você, Rio! Agora, um bora esquenta. Rapaz, chegou o mês de maio e vai chegar o aniversário do nosso amigo Rodrigo das Produções. E detalhe, vai ser aqui no Esquenta, meu irmão. Valor, Rodrigo Cunha! Bora, meu irmão! Um, dois, três e dança! That will conclude this evening's entertainment. E bota o som, e bota o som, e bota o som, e dança, e vem ao tempo do Porto Louco. Yes, the rhythm, the rebel, with without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want style in, you know it's time again. See, the enemy telling you to hear it. Let's play the music, it's time to play the lyrics. Nossa, Big Dias, vai luta, beija por ali, Boranias. Você é velho agora, tá de boa. Nossa batida aí, compadre. Nosso amigo TH também, o nosso amigo Clemson do Mega Mala, obrigado a vocês, escutando o carinho. Bora aqui, bora, bora à esquerda, bem baixinho, bem reduzido. Vamos lá! Anderson, Boy, os genes da mixagem. Então só vai, então só vai, então só vai, dança, dança, dança, dança. Essa noite eu vou sair! Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No Pop Dance vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. E bora, bora, bora! Vai, vai! E toma, toma, toma. E dança, bora, esquenta. E eu. Estou aqui pra te dizer, bye, bye. Tchau, tchau, amor. Quero dizer que já não dá mais pra ficar aqui. Bora, você é a sua primeira dama, obrigado. Bora, Rio. Você também é a sua dama. Vamos lá. Sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho eu vou. Tela. A procura de novo amor. Eu sei. Sei que eu vou encontrar. Não quero mais. Eu vou processar quem fez isso aí, mano. Tanto que sofri. Vai sair, Bruninho, vem sair, Bruninho, vem sair, vem sair. Sai assim, Bruninho, Alexi do Pitbull. Alô, Felipe Belém, você é Carol, Thiaguinho, do Barreiro, pode crer, Darlinho, um beijão, menino. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Nosso amigo Peito Pitbull também, um abraço pra tu. E agora? Tu já fez ou não fez? Fez ou não fez? Os meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Só vocês, só vocês, só vocês, oi! Eu já fiz. Até tentei, mano. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo teu amor. Passa, Andrinho, nosso tempo deu pra dançar, o tempo pra fazer a onda. Era assim, meu irmão, segura! Tupinambá, tararapá, tupinambá, tararapá. majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Aqui do Mauro tem o Gil, tem o Cris e o Luria. O Mauro tá chegando pra dançar. Vai, vai, vai. Falou, Jojo! É o quê? O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. O DJ Gil é... Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Boa! Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Tá Sandrinha, tá Pena, tá pedindo as velhas guardas do Aide. Então vamos tocar assim, ó. Se pedir, eu dou. Se pedir com carinho, eu dou. Beijo, vai! Agora! Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor. Consegue entender? Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Ela diz assim, ó. Eu preciso do teu marido. Ai, essas meninas são demais, meu irmão. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. E o amor, e o amor, e o amor. Amor, amor, amor, amor. Nossa, que vitória, obrigado! Pra sair do CD ao vivo! Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah! Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem, vem, vem! Vem pra mim! E o Gil, o que é que ele parece? Você parece criança. Precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua e vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Sandrinha, tá gostando da sequência, Sandrinha? Bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Eu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Tá fita! Tá fita! E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Tá fita! Tá fita! Gordinha! As molecas já estão na fita. Paulinho da Adidas Produções. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Saiu com o Gil um dia, já ficou na fita. Bora peito, peito, pitbull. Faz a boquinha do animal. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Bora, Alex e Pitbull. Um, dois, três, agora. A trick tá boa. A trick tá boa. A trick tá boa. Boa em cima da rua. A trick tá boa. O Alex não foi no meu aniversário, eu vou cantar assim pra ele, ó. Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida. Eu com Paulinho via, já ficou na fila. Essa aqui, Alex, essa aqui, Alex, essa aqui pra ti, ó. Tu não foi no meu aniversário. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. O espeto do garoto, o mais top do barreiro, pode crer. Eu fui caseiro quando passei soterro. Tô na vida de solteiro, preparado pro. Bora, Breno! Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas não vou ter nada problema. Não, não, Michel, Liza, o nosso casal 3D do Ninho, do Águia, do Ninho, do Ninho, do Ninho. Essa aqui, ó. Cadê? 3D, 3D, 3D. Girando! Elenzinha, Elenzinha. 3D, 3D. Blindado! Blindado. Uba! E toma, toma, toma, toma, toma. Lá está bem nossa amiga Mary, abraço todo o carinho, nosso amigo Cleberson do Mega Mala, obrigado a você, garoto. Bora girar, Gil, gira, Gil, gira. Alô, Bimbo, não mexe comigo não. Fala, danadinhas, abraço pra você. Abraço, boy. Pode crer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora esquerda, bora. Nasceram foi com doido. Quem? Nasceram foi com doido. Então toma. Explode tudo no esquenta, bora botar a bola, sacudir. Bora, pra cima, pra cima, meu águia. Um, dois, três, já. Toma, toma, toma, toma, toma, bora Jojo, bora Hellcrane, quem é que tá tocando no esquenta? O mal do som vai botar na pressão, e todo mundo vai fazer a piração. Bota na pressão, mal do som, bota na pressão, mal do som, bota na eu vou botar, som, eu vou botar. Que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é mãe é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é mãe é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é mãe é Mauro? E vai pro Mauro, vem pro Mauro. Vem, tu nova dimensão, é espetacular. Agora ele vai te pegar. Vem, tu nova dimensão, é espetacular. Agora ele vai te pegar. Toma, toma, toma, bora, esquenta, vai, vai, vai, vai. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê. Agora vem dançar comigo, cê sabe onde é. É o Nova Dimensão que já tá cheio de mulher. Eu vou atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Eu vou atrás, tá espetacular. O Nova Dimensão vai te pegar. Vem pro Nova Dimensão, é espetacular. Agora vai te pegar, alô, pedimos vocês também. Tá

Me toma, toma, toma, toma, vai girando. Marcante pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Só aqui entre os homens tem que ter uma mulher no meio, tem? Eu sonhava, se não fosse essa mulher, que me manda até o final. Agora eu consigo entender. Será? Agora eu consigo entender. Olha a cara de conta das mulheres olhando pro sonho. E agora? Gil, olha os DJs aí, meu filho. Obrigado, meu DJ, teu amo. Galera que faz parte aí do Evelinson também está aqui com a gente. Meu DJ Pica-Pau, da Majestade Mega Real. E Suzy! DJ Arthur, meu parceirão. E claro, a DJ Glauci Promoter, DJ Mauro, está aqui, ó. Ela disse que vinha no Face e veio. Tamo juntos, olha o esquenta como é que tá aí, ó. Ao vivo no Facebook pra vocês, Mauro Som. Hoje na Festa do Trabalhador, aqui no Esquenta. Aí, Mauro, aí, Mauro. Aí, mulheres aí do Facebook, pode vir que mulher não paga festa toda, já tá bacana. Pode vir, pode vir. Vem aqui pro Esquenta, que a gente detona. Vem, vem. Chegou! Olha, Ju, as nossas danadinhas do Tarzan Boy. É muita hora. Eu quero ter você de... Obrigado, nossos furacobo. Agora do Mauro Som. Obrigado, debocharas. É o Keylight, John John e o Whisky. Eu quero ter... O Arthur, já vi. Quero ser feliz. Esse moleque é bom. Obrigado, Michel. Obrigado, Laysa, mais uma vez. E claro, as nossas velha guardas. A nossa família GDP. Sandrinha, Tela. Olha a Fia, até a Fia uma vez. Ainda tem o nosso amigo DJ Eric aqui, nosso camarote. Obrigado a você, meu DJ. O Eric de casa. Ele tem que mandar um abraço aqui, esse porra. Tem que vir, tem que vir. Alô, Eric, você, meu DJ. Segura mais uma. Eu vou girar. Toma. Alô, peito pitbull! Onde você vai estar quando voltar pra você? Bora, Rio! Preciso. Você e a Paulinha. Os nossos mega xixiados aqui ao lado. Esse tempo. Obrigado, beijo de coração. Sozinho. Olha as perversas chefe aí. O amigo Glaucio, mano. Ele tá te devendo. E Andressa? Preciso te encontrar. Mega Xuxinha. Não importa o tempo que passa. Peraí que tá quebrantado. Um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem. Mas voltei pra te amar. Por um colete te deixar. É o Eric e a Hortência, mano. Saíram de casa, porra. Eu reconquisto seu amor. Sei que fui eu quem. Mas não tem. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Gira, Gil, oi! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fingi bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Olha meu rei dos periquitinhos aqui, ó. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Eu vou abaixar e vocês vão cantar bem alto, bem alto. Por isso que isso não... É a festa das mulheres aqui no Esquenta. Mas o dia do trabalhador, elas também são, né? Para amar. E pra não piorar isso. E agora? Se me deixa em paz, nós vamos ficar por aqui. A nossa história não pode chegar ao fim. Não, não, não, não, não, não, não, não. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo. Motor é Cristian, meu primo, nosso amigo Diego. Comemorando meu aniversário, pode crer. Ao teu lado me sinto seguro. Agora. Fez no dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Fecha a mão. Tua mão vou pedir. Equipe Torre. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. O Gil, eu vou assumir, rapaz. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Oi, Barbie. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida. Ellen, é tudo pra mim. Foi numa noite linda de luar. Você, vocês! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Diz pra mim, diz pra mim. Como um anjo em minha vida. Rapaz, eu esqueci. Meu DJ Júnior Miranda, a galera do Aldeção também está aqui com a gente. Fala, Tinho! Tinho Pressão também. Me faz feliz. Não posso esquecer desse camarada. Nesse... Cadê o doentado? Cadê o China? Bora tocar mais uma, bora mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, pra machucar. Bora, bora. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pra relembrar o esquento. Agora é o Lurrião sumido, irmão. Não pensa mais em mim. E vai. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você... Você se foi. E agora? E agora? E não puxou em nosso lado. Então olha, olha, olha, olha, olha. Olha, vou te provar. E toda noite esperando. E o coração como é que tá? Que você deixou. Então toca DJ Gil. Essa canção. Bora! Vira! Mais uma! Valor esquentou! Rapaz, eu gosto logo de tocar pra cima, pra cima, pra cima! Bora! Pra cima, pra cima, pra cima, Gil, pra cima, pra cima! Ah, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma chupada. Sensacional. Mais uma assim, ó. E não sou mais de ninguém. Você não liga mais para o amor. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Jesus! Isso não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. E aí, Cris? E aí, meu filho? E aí? Coragem. Ressaca, meu irmão. Mais, já tô curando a minha. O peito tá podre, mano. Isso porque eu expulsei todo mundo de casa quando fui no banheiro. Vamos lá, sujeita! Mais uma assim, ó! Já que hoje é a festa da mulher aqui no Esquenta, tem alguma sincera aqui, tem? Canta as sinceras! Falei é quando sincera. Tem sincera, não. Só presta sim, Cris. Que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com isso. Vou tirar você de mim. Bora, Samaira! O nosso amor. O quê? Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Olha, sábado, gente, de casa na cerveja. Sábado tem casa na cerveja, tá bom? E também a próxima segunda-feira nós estaremos lá no Goldmar. Primeira vez, Mauro Sou por lá. Dia 8, a próxima segunda-feira, Cris. E não importa o que vão. Tu vai, né, Cris? Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E o DJ, e o DJ, e o DJ, e o DJ. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar. Olha meu parceiro Rogério Biasi, tá com a gente aí. Olha, DJ! Quebrantinho. Esse é o Salazar. Olha, Salazar! Olha o brinco dos Furacão, 4 dias. Aí que complicado, obrigado! Fala, Japona! O japonês do Barreiro, demais vocês aqui. É pra cima, DJ Mauro. DJ Mauro. Se te dan ganas de bailar, pertale. En esta disco todos son iguales. Se ve bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pertale. Ainda nem comecei a tocar, Liza. Michelle, Liza, tá com a gente. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Yo hoy estoy. Olha, Duane, Fagner, nosso casal 3D, rapá. Até que fim apareceram. Isso que eu falei pra ele, mano. Olha, Fagner, vai! Tiaguinho do Barreiro. Ativagem, mal. Olha, Alexi! Olha, Cris com a gente. Cris Fernandes, obrigado. Aí, Glauci, cadê a Jaque, hein? Rapaz! Ai, meu pai. Vamos nessa! Vamos nessa esquerda! Vamos matar essa ressaca, papai! Bling, blingado! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Bora pra cima, esquenta! Opa! Ô louco, ô louco, a novinha de saia. Pica-pau do Mega Real tá com a gente aí! Olha, Suzinho! Novinha de shortinho, olha o coco! Ô louco, ô louco, olha o coco no meio do povo. Ô louco! Cadê o Rodrigo, rapaz? Novinha de shortinho, olha o coco! Coco de luta mordendo. Tem que me ensinar esse botão aí, Rodrigo. Tá maluco? Deixa tudo no escuro, tudo no escuro. Juninho Marco, com a gente aí. A digital print, obrigado. Uma dentada, uma, uma, uma dentada, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, toma, toma, toma. O mal do som vai botar na pressão. Pressão. Todo mundo vai fazer a piração. Bora sim, vai. Bota na pressão, mal do som. Bota na pressão. Olha o peito, o pitbull tá com a gente aí. Bota na pressão, meu águia. Rapaz, segunda-feira, meu irmão. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o aparelho. Parabéns, espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Alô, Belly, DJ Lohan que tá tocando. Ariane. Partiu a aparelhagem que me espera. As perversas chefe com a gente. Também no circuito, completando 4 dias. Obrigado, meninas! Mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu. Entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram: planos, logo você? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Esse é o Rio, rapaz. O Rio da Sacramento junto com a Paulinha. Fui, partiu... Alessandra, cara, Alessandra, melhorou já? A mulher e eu vou dar fuga. Para o Willi. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Tô com o zap ligado, hein? Esse Cronos. DJ Mel e DJ Lohan. Olha, Deise Silva. Céu. Tá aqui com a máquina pra vocês. Fala, Deise. Não eu para. Tô ligado com a mulher. Olha, a comitiva também do Alderson, papai. Cadê Dedinho? Aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que... Canela, bota o zap pra galera aí, mano. Partiu a aparelhagem que me espera. Alô, Melly. DJ Lohan que tá tocando. Eu gosto dessa, eu gosto. Bora, Drica. Japão, também do Barreiro com a gente aí, obrigado, maninho! 3D. Olha, Drica, sábado na casa, hein? Tu gosta. E aí, DJ Paul? Bora, tu! Diego da Goiabal também, original. Aí, Diego! Pega, pagar todas as músicas daqui, ó. DJ Paulinho da Adidas Produções. Cadê Fiamma, hein? Fiamma, telinha, tá marcando a presença aí? Vieram bem do Cineral, com certeza. Um abraço também pra Sandrinha. Eterna gatinha GDP com a gente, fala Sandra! Vou começar, maluco, essa aqui, ó. No meio do pique. Elias, maluco. No meio. E Mauro. Jéssica, sem compromisso. Pique. Tá com a gente, marcando a presença. Fala, Elias. No meio do bicho. Reduzido, hein? Opa! Parceiro Helk Light, os gostos do uísque. Obrigado, Helk Light! No meio do pitio, no meio do pitio. As debochadas! Vamos lá! No meio do pitio, no meio do pitio. Joga gelo pra cá. A caça namoradeira namora o malandro lupo. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Ó, mas especial também o mamute lá do Cineral, papai, o Santo Amor. Já essa semana, né? O novo Cineral, né, filho? Lá no planeta. Olha o TH aí também, Cleberson. A Mega Mara tá aqui. Olha, Andressa e também a Alessandra. Junto com a Deise, hein, Deise? Juninho Miranda, rapaz. Aí o Wallace! Só vírus esse pendrado, Gris. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. Vamos nessa esquenta, morar nessa. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Fabiola, só agora que eu me percebi. Alô, Melri! Namorar. Quem tá tocando? Namorar pra quê? Namorar pra quê, né, Gil? Tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Olha aí, Fiamma! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Que é, Gil? Prefiro que eu sei que elas vão querer. Namorar. E é, meu filho? Essa Mayra? Rapaz! Que eu sei que elas vão querer. Cadê o Luhian, rapaz? Será que ele foi escovar o dente dele, mano? DJ Mauro. Bora, Mauro, som, bora, Mauro, som, vai! pode avisar todo mundo que eu tô numa... Agora! Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro. Família da Majestade daqui, obrigado! A nossa digital print, galera, no telão, mano. DJ Luiz da Lattes. Vai! DJ Mauro tá tocando, DJ Cris na contenção, comandando a gavinda, pra você sentir a pressão. DJ Gil tocando tudo, DJ Luria também, avisa que é o Mauro só, então pode vir que tem. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado, chama todo mundo, chama pra curtir no mal. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado, chama todo mundo, chama pra curtir no mal. Pode avisar todo mundo que eu tô no H-Vindá. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Rapaz, toma assim, vai. Vem que aqui tá bom, vem que aqui tá bom. Quem tá tocando é o Mauro. DJ Mauro. Vem que aqui tá bom, vem que aqui tá bom. Quem tá tocando... Tá no CD ao vivo! Olha a Bia Monteiro também com a gente aí. Fala, Bia! Vamos. Bia tá com a de cu já. Viva! Olha a Preta do Morro também com a gente aí. Fala, Preta! Olha a Tata e também a Azulejo. Fala, Azulejo! Só tem mina de luxo. Não perde de vista que elas estão dançando. Se liga na batida, é o Mauro tá tocando. É o Mauro tá tocando. Mauro, Gil, Pinge do Rian. Levanta a mão pra cima e faz o N quem é fã. Mauro, Gil, Pinge do Rian. Levanta a mão pra cima e faz o N quem é fã. E que? Hoje vai dar bom e vai dar o que falar. Tô no águia blindado, papará, papá. Hoje vai dar bom e vai dar o que falar. Tô no águia blindado, papará, papá. Agora é o Águia Blindado da Pedreira! Ai, cara. Solta-te! Vai! Eu preciso te ter. Queria ter sorte, como eu tenho fome, meu. É você. 3D. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença. Mas o quê? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Ai, cara. Um abraço aí, Aurinha Magnífica. E também a Luciana Torra, papai de segura. Assim, assim, ó. Ei, Jorginho. É mais uma vinho. Você acredita? Dá tempo de trocar sequência, não tem jeito. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Minha Hortência, junto com o Eric. Ela faz num baile funk com as amigas. Gil, olha lá a Hortência, vê se a cara dela já mudou um pouquinho, mano. Funk com as amigas, é muito explosiva. Bora, Hortência! Com ela não, é muito explosiva. Não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão. Bora, Michel! Chão. Lá, não dança que ele não gosta. Com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão. Chão. É

próxima segunda tem Goldmar, gente. Mulher não vai pagar ingresso até uma hora da manhã por lá. Goldmar, a outra segunda-feira, hein? Tanto amor guardado. Essa é uma madruga, mano. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Parte tanto Melody. Mas o quê? Só dá pra saber se a... Breno, cuidado, hein? E na hora que eu te beijei, foi melhor do que... Jéssica, Jéssica. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. As minhas debochadas. Ah, que bacana pra vocês. Obrigado, meninas. Cadê a Paco? Tá aí, tá? É o fim daquele medo bobo. Bling, blindado. Yeah. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Para nessa, Mauro, sou... Vai! Parceiro Willy, junto com a Alessandra, tá com a gente. Rio da Sacramento, aí Paulinha. E mais o que? E mais? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Olha, parceiro Rodrigo Belém tá com a gente aí. Obrigado, Maninho. Muito com o Michel. Aí, lá já. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar você. Bora, Cris. Cadê a Cris, hein? Virada. Sumiu? Com a equipe ficha 28 do já tá cerrando o uísque do... Se você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe fixa... Já do uísque! Aí, Raul Kilage! Assim, ó! Agora vai pegar o que me fez sofrer. Juninho Marley! O que me fez chorar. A nossa digital print! Olha o Mano Jefferson, tá aí, bacana presença. Obrigado, Jefferson. Juntamente com o Help, papai, te segura. Você vai? Tauan, Tauan. Aí pra cima. Tá 94, mano. Com Cleito, Jailson, Thiago e Nando Mix. Confia. Confia. Sou louca, mas confia. Bem na manhã, bem na manhã, bem baixinho. Quer dizer, quase baixinho, né? Confia. Fala, Brauzinho. Minha galera da Laje está aqui com a gente. Fala, Bré. É, Luizinho. Viane Batidão. Deixa na batida, deixa na batida, deixa. Sou eu, fui o que? agora vem rebolando. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando no esquenta. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Beber todas até o sol raiar. Ah, eu também, mano. Carretinha extreme, sal de apetite. Mas antes eu toco assim, ó. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. Hoje choro nesse dia que me disse adeus. Mas sem os teus olhos já não tem sentido. DJ Cris, virando as batidas. Você lembra? Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. Peço que o dia. Olha meu caceteiro aqui ao lado, papai. É muito bom. Tenho que reconhecer. Mamute do Cineral, ele tá no rock, mano. Um pedaço da. E Amanda! Vida, não sei onde se perder. E aí, Thiago? E tu não estás. Cadê o Vivi? Cadê o Vivi? Andarás. Elias maluco! Quando cai a noite, é tudo igual. E eu não sei, não sei onde te encontrar. Mas o dia cai a noite, sem você é tudo igual. E eu não sei. Turn down for what? Hoje do Esquenta, a festa das mulheres, e elas estão no rock. Toma rock, toma rock, toma rock, toma rock, toma rock, toma rock. Tá todo mundo no rock, papai. E vai!